A juventude de hoje será o futuro do país. Será o futuro do país. O futuro do país. Futuro do país não cola mais, dá um tempo. O termo agora é outro, prostitutas e detentos. O futuro vai ser esse, pode crer, tenha certeza. Só mulher vadia e cocaína sobre a mesa. Presidiários, vagabundas, manos viciados, cuja moral e educação se aliam ao passado. Um consumo de drogas e vários assaltos, esquecidos por filhos da puta. Um futuro desandado, noticiado e comemorado por toda a burguesia, que se diverte e delira com o cadáver do dia. Não é por menos, na semana morrem uns 40. E a idade deles na média, 20 anos não esquenta. São todos pobres, são ladrões ou maconheiros, malditos vagabundos, só pensam em dinheiro. Escuto isso o ano inteiro, um puta exagero. Queremos é só paz e não a merda do dinheiro. Nós valorizamos nossa vida, isso sim. E não queremos ser iguais aos marginais, enfim. Queremos ver nossas famílias numa boa, bem decente. Ver a polícia nos tratando como gente. Nos importamos com o futuro e com nossos manos. E dói na alma quando vemos eles acabando dentro de uma tático, sempre arrebentados. Ou de overdose ou até mesmo assassinados. E a distância da polícia, essa saída é arma nossa. Nem crack ou cocaína, bem longe das drogas. Paranoia nenhuma, saúde nota 10. Bem honrados e humildes da cabeça aos pés. Somos assim, juventude pobre de atitude, nada mais. E se marcar muito melhor que qualquer filho de papai. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Somos assim, somos assim. Geração não sei de nada, nos chamam assim. Que a burguesia se vicia, usa todas, é melhor no fim. E no cachimbo uma pedra, um tiro na moral. Muita maconha, tudo em paz, tem muito capital. Use e abusa da sorte de ter muito dinheiro. Filho da puta playboy, mas o futuro brasileiro. Estuda em melhor escola, tem seu carro, sua mina. Perfeito em aparência do tipo, eu nunca vi cocaína. Desandado tira racha com a turma do shopping. Se matou, atropela, tudo bem, o pai encobre, cheira mais. Fuma mais, abusa da sorte, pra você é um boi, mas veja a vida de pobre. Tiro de 12, gritaria assim é todo dia. Todos armados, poder, mais uma vez em polícia. Ninguém tem carro aqui, onde cair você fica. É caixão e vela preta, é assim a nossa vida. Sempre escondidos ou de canto na calçada. Se caso reconhecidos arrancam a nossa alma. Uma D20 você, sem testemunhas é foda. A gente vive com isso todo dia, quase toda hora. Roleta russa, 5 balas num tambor de 6. Se não for hoje é amanhã, a gente nunca tem vez. Nossa revolta é por aí, nós somos vítimas sim. Mas juventude de atitude, até o fim. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Somos assim, somos assim. Existe ainda outro problema lamentável, é tipo assim. A juventude do passado nos detesta, é por aí. Esquecem que um dia também foram adolescentes e de repente até foram piores que a gente. Nunca ficaram bem loucos, eu pergunto. Nunca fizeram nada errado, nem por um minuto. Nunca encheram a cara, nem conhecem polícia. Distritos nunca foram só se não existia. Me lembro bem de uma polícia em tom vermelho e preto. Segundo consta era foda, o terror deles no tempo. Quem era preso eu não lembro. A gente não, eu garanto. Na época nós tínhamos de 5 a 8 anos então. Uma contradição, também saíram da linha. Não se assumiram desandados, hoje pai de famílias. Assumimos nossos erros, não tem santo aqui. Já pretendemos um banco, sonho de pobre é assim. Muito armamento, perfeito enquadramento. Saída única, dinheiro e um futuro 100%. No sonho é tudo bem, na real é cemitério. Não vou pro saco assim, eu pelo menos espero. Comentário dos vizinhos, a vergonha da família. Enterro de governo ou os manos na vaquinha. É o futuro do país, a juventude mais pobre. Somos assim, a parte que só se fode. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Não se preocupem porque somos assim, somos da nova geração e não somos tão ruins. Somos assim, somos assim. Facção Central, Eduardo, Dundum e Garga. O rap é a nossa atitude e mostra que se depender da gente, a juventude pobre com certeza será sim o futuro desse país.